Você trabalhou hoje? Provavelmente não. Só se alguém tem um serviço especial, que é por turnos, ou coisa assim, aí folga amanhã ou folga outro dia. Você trabalhou esta noite? Provavelmente não. Hoje é o dia do Senhor. Mas teve alguém que trabalhou hoje. Deus trabalhou hoje. Deus trabalhou esta noite passada, a noite anterior e a anterior e a anterior, e todos os milhões de anos anteriores. Ele trabalhou de dia e de noite. Salmo 121 nos dizia que Deus não dorme e nem cochila. Nós só cochilamos quando estamos muito cansados, ou já nos preparando para dormir. Antes do sono propriamente, a gente começa a pestanejar, começa a dar aquele cochilo. Você já esteve dirigindo automóvel e com sono? Provavelmente já. Tem um irmão aqui que Deus fez um milagre. Me lembrei disso agora quando olhei para ele. Ele estava dirigindo depois do almoço. Almoçou num restaurante em beira de estrada, estava dirigindo, muito cansado. E quando a gente está muito cansado no volante, a gente começa a inventar umas coisas. Bota um braço para fora, abre o vidro todo para ventilar mais. Ou se tem ar-condicionado, bota no gelado ao máximo. Essas são algumas artimanhas que a gente tenta fazer para escapar do sono, não é? Pois esse irmão almoçou, estava daí dirigindo, seu serviço era de viagem. Com muito sono, botou o braço para fora. E quando tu bota, está bem escorado, o pé nesse lado e braço para fora, que posição para cochilar. É ou não é? E mais do que cochilar, que posição para dormir. E foi o que aconteceu. Cochilou. Não sabe, por alguns segundos, minuto acho que não, porque daí o carro desgoverna. Mas Deus trabalhou naquela hora, e eu quero falar hoje que Deus trabalha. Deus mandou um enxame de abelhas. Ele com o braço para fora, e aquele enxame bateu no seu braço. E com isso ele acorda. E é salvo de um acidente grave. Ah, que sorte, apareceu um enxame de abelha. Sorte? Quem é que manda nas abelhas? Afinal, elas não têm inteligência própria como nós temos. Quem manda nas abelhas? Não é o Criador das abelhas? O nosso Senhor. E pode ter acontecido já com você muitos outros que a gente chamaria incidentes. Alguns chamariam, foi um momento de sorte. Ou a gente diria, foi mão de Deus. Foi mão de Deus, sim. Numa coisa na qual, esta situação que eu contei, o irmão não tinha mais governo nenhum. Eu acho que ele já estava começando a sonhar. Sonhar que estava dirigindo, mas na verdade ele estava. Alguém diria, salvo por um enxame de abelhas. Não, nós temos que ver além do enxame de abelhas. Nós temos que ver salvo pelo Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia, vamos olhar umas coisas grandiosas do Senhor. Isaías capítulo 64. Profeta Isaías. Eu quero ler dois versículos, mas a ênfase está em um. 64, 3 e 4. No capítulo 64. Achou aí o profeta Isaías? Diz ali, falando a respeito de Deus, quando fizeste coisas terríveis, que não esperávamos, descestes, Deus desceu do céu, e os montes tremeram na tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu com os e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem uma caneta aí na sua bolsa ou no seu bolso? Pegue, eu vou te dar um tempinho. Marque esse versículo, decore esse versículo. Escreva num papelzinho, coloque lá na sua geladeira, no espelho do banheiro. Coloca na entrada da tua casa. Coloca ali no painel do teu carro, cola esse versículo. porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. O que que esse Deus faz? Que trabalha para aquele homem, para aquela mulher, que nele espera, ou que nele confia. Deus já trabalhou para ti? Ah, como já trabalhou para mim! Quantos de vocês, o filho pequeno pode ter tido uma queda dentro de casa, e poderia ter sido um acidente grave? Corre para o médico faz até exames. E o resultado? Não foi nada. Quantos de nós já tivemos eventos, acidentes? E aí, não foi nada. Deus trabalha para mim e para você todos os dias. Quando você dorme, Deus está trabalhando. Quando está guardando a tua casa, no trânsito, Deus está trabalhando em teu favor. Porque você confia e ama Ele. Há uns anos atrás, eu e minha família tivemos um acidente de automóvel. Tinha um desnível na pista. E estava começando a chuva, e dizem os entendidos, quando a chuva está começando, é o momento mais perigoso, porque é toda a questão de óleo, fumaça que tem ali na pista, aquele é o momento que fica escorregadio, ainda não está a pista lavada pela chuva. E deu desnível na pista e o carro rodou algumas vezes. E quem já teve acidente de carro sabe que a direção começa, parece que ela dá 1000 voltas. Você não tem controle nenhum. E eu só vi que enquanto nós rodávamos na pista, vinha um carro branco da frente. E era numa autoestrada. E eu só não... Até minha filha disse, pai, faz alguma coisa. E sabe quando você não pode fazer nada? Nada, absolutamente nada. Eu só me lembrei, Senhor, não deixa aquele carro bater em nós. Ele vinha a 1000. Te lembra? E o carro passou por nós. Nós rodamos, caímos no barranco bem devagarinho. No que eu caí no barranco, chegou a polícia lá no rodoviário, assim, em questão de 10, 15 segundos. Saí do carro e o carro branco que passou por nós estava a uns 300 metros parado. Eu não sei quem estava com a sensação de mais livramento, se eu ou ele, ou nós ou eles que estavam no outro carro, porque seria morte na certa, provavelmente de ambos os lados. Mas quem trabalhou lá, quando eu não podia fazer absolutamente nada? Quem trabalhou? Deus. Deus trabalhou. E eu podia contar outros episódios, mas do dia a dia, não só esses momentos de grande livramento. Você já deve ter passado situações que você queria que a coisa acontecesse de um jeito e na tua ótica deu tudo errado. Mais tarde você percebeu que aquilo que tu imaginava tudo errado, na verdade, era tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando em teu favor. Uma coisa apenas é necessária. Que você seja e esteja entre esses que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que andam com o Senhor. Deus tem compromisso com os seus filhos. Você não tem compromisso com os seus filhos? Pois Deus tem compromisso, então, com os filhos dele. Você não cuida? Você não trabalha para os seus filhos? Se nós pais, aqui tem muito pai e mãe, você já botou na ponta do lápis quanto teu filho já custou para ti? Acho que não, né? Ninguém de nós é maluco para fazer essa conta. Eu só sei que é uma conta muito alta. Quem aqui sabe disso? Quando vocês ficaram grávidos, casal, começaram a fazer as consultas pré-natais. Consulta pré-natal é de graça? A maioria não. Depois vem o parto. Parto é de graça? A maioria. Ah, eu tenho plano de saúde. Você está pagando? Não custa. Te custa isso? E aí vai indo. Aí o filho nas primeiras consultas que nasceu, e depois vai indo. Quer que eu dou o relatório todo? Não, não precisa, né? Porque vai longe esse negócio. Quanto custa um filho? Até ele, por exemplo, você conseguir ajudar ele a se formar na faculdade. Quanto custa um filho? Falando nisso, o meu está se formando agora, dia 10 de novembro. Nós vamos convidar vocês. 10 de novembro, nada. 10 de novembro é o aniversário dessa igreja, né? 10 de agosto, daqui uns dias. Ei, irmãos, quanto custou, meu filho? Não sei. Mas, quando a gente tem filhos, a gente sabe que a gente vai ter que trabalhar para ajudá-los. É isso que eu estou falando. Deus tem muitos filhos em tudo que é lugar do mundo. Então, Deus teve que trabalhar muito, e continua trabalhando muito, para cuidar dos seus muitos filhos. É assim. Nós somos parecidos com Deus, e Deus é parecido conosco. Vejam, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus como o Senhor, que trabalha para aqueles que neles confiam. Quando Deus escolheu o povo de Israel, a Bíblia diz que era um povinho de nada. O menor povo do mundo, a Bíblia diz, e o mais pobre, o mais inferior, ele era, na verdade, não o mais, ele era o menos tudo. Deus viu aqueles escravos lá no Egito. E Deus, então, disse, eu vou escolher essas pessoas. E mandou Moisés, Deus levanta Moisés. E o Moisés vai falar com o homem mais poderoso da face da terra daqueles dias, com o faraó. E Deus começa a trabalhar para tirar o seu povo da escravidão. Faraó vai lá, o Moisés diz para o faraó, deixa o povo de Deus sair daqui. Deixa o povo de Deus ir embora para adorar a Deus. E o faraó dizia, não deixo, eles são meus escravos, vão trabalhar para mim. E é ali, ó, apanhando, era sendo humilhado, e eles continuavam trabalhando. Aí veio uma das pragas, Deus enviou uma praga. Enviou uma segunda, enviou uma terceira, enviou uma quarta. E aquele rei se endurecia cada vez mais. E Deus trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes Deus trabalha nos dando livramentos. Mas outras vezes Deus trabalha dando julgamentos, dando juízos. Posso te lembrar alguns casos. Esse próprio faraó, quando ele não largava, não largava, não largava, Deus tinha um plano com aquele povo seu. Aquele homem endureceu tanto o coração, o faraó. Aquele homem se fechou tanto para Deus. Ele tinha visto os milagres que Deus fazia por intermédio de Moisés. Chegou ao ponto de ele, o faraó, perder por teimosia sua o próprio filho mais velho. Lembram? Na casa, não só ele, na casa de todos os egípcios, tinha um morto. E era o filho mais velho. Essa foi a 10ª praga. Não precisava ter acontecido nenhuma das pragas. Veja, Deus teve que, então, visitar aquele povo que endureceu. Deus visitou com juízos. Deus trabalha abençoando, sempre. Até com juízo é bênção. Deus trabalha, muitas vezes, podemos então dizer, dando presentes. Mas Deus trabalha quando também nos disciplina. Ou Deus está trabalhando também quando, entre aspas, nos pune. Porque até a punição de Deus é uma bênção para a nossa vida. Porque, de repente, na dor, ali quando estamos sofrendo, nós corremos para onde? Nós corremos para Deus. Deus está sempre trabalhando. A Bíblia diz que todos os seus atos são perfeitos, todos. Ainda que nós, algumas vezes, ou muitas vezes, não entendamos de imediato. Eu lembro que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus começou a lavar e quando chegou na vez de Pedro, Pedro disse, não, Senhor, de mim o Senhor não lava. Jesus tinha que quebrar ainda um orgulho de Pedro. De mim não, e aí o Senhor disse, se eu não fizer, tu não tens parte comigo. Então me dá um banho, Senhor. Para, Pedro, não é banho, é só lavar pé. Mas Jesus disse naquele momento, disse para todos, o que eu faço agora, vocês não entendem, compreenderão depois. Tem muita coisa que Deus faz agora na sua vida que você não está entendendo. Ou fez na semana passada, ou no mês passado, Deus fez. Não é quando acontece um erro, um problema por nossos erros. Aí nós semeamos algo e colhemos algo, isso é diferente. Mas estou falando do trabalho de Deus. Muitas coisas que Deus faz, nós não alcançamos no entendimento de imediato. Daqui um tempo você vai dizer assim, aquilo que aconteceu comigo era a mão de Deus. Já passou isso na sua vida, eu sei. E não só uma vez, muitas vezes. Mas descansa no Senhor, quando também o que não cabe no teu entendimento, a tua compreensão não alcançou, saiba que Deus está trabalhando. Você sabe que o Dr. Martin Lutero viveu 500 anos atrás, e tem uma frase dele que muita gente não entendeu até hoje, e ele dizia assim: o diabo tem que trabalhar para Deus, é um servo rebelde de Deus. Pensa no que eu vou te dizer. Imagina que você começa a esfriar sua fé, abandona o Senhor e se desvia. E lá no seu desvio, Deus libera Satanás para te incomodar. E o Satanás começa a te dar um calor. Entenderam quando eu estou falando calor? E você sente o hálito mal cheiroso do diabo que vem pela tua nuca ali. Quente e mal cheiroso. Posso parar por aí, né? E aí você começa a sofrer, e começa a perder paz, perder alegria, perder tudo na sua vida. E você, ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Por que que você correu para Deus? Ah, porque o diabo estava ali me cutucando. Muito bem, se ele te cutucou, então ele fez tu correr para Deus. Ele teve que trabalhar para Deus. Sem ele querer. Mas ele teve que trabalhar para Deus. Há um tempo atrás se converteu uma pessoa conhecida nossa. Aqui na igreja, estava sentado mais ou menos ali onde está a irmã de branco. E esse homem, primeiros tempos, trazia a esposa até a porta da igreja e ia embora. A esposa ficava sempre. Com o tempo, nós começamos a fazer uma amizade com ele, muitos aqui são amigos dele. Esse homem, por amizade a nós, não era cristão, se dizia completamente ateu. Por mais de 20 anos, foi juntando argumentos contra a fé cristã. E começou a entrar na igreja. Já trazia a esposa, ficava com ela. Ficava, depois ia embora. Tchau, tchau, aquela amizade, sorrisos, amém. Um dia, sentado ali, terminou a pregação. E estávamos orando, na última oração do culto. Enquanto orávamos, eu olho para aquele lugar ali e o homem, até então, completamente se dizia descrente, descrente de carteirinha, ajoelhado e chorando ali. Pensei comigo, alguma coisa está acontecendo. Se dizia ateu e agora está chorando e ajoelhado, ajoelhado. Um ateu não se ajoelha para Deus algum, nem para Deus verdadeiro e nem para Deus falso. Termina o culto, vem falar comigo aqui na frente. E diz: pastor, chorando, chorando. Eu vi um demônio, uma coisa horrível, e eu agora acredito em Deus. Ué? Se aparecesse Deus, talvez não cria. Apareceu uma figura diabólica. Aí creu. O diabo trabalhou para quem? Para Deus. Dá para entender? O diabo é um servo rebelde. Mas mesmo que ele não queira, ele tem que trabalhar para Deus. Amém? Porque Deus governa tudo, diz a Bíblia. Todos na terra, debaixo da terra, acima da terra, Deus governa tudo. Olha que Deus trabalha. Deus está trabalhando. De repente você passando uma luta. Pastor, não estou entendendo. Um filho, uma filha, uma situação de trabalho. Se você está andando com o Senhor, mesmo na dificuldade, Deus está preparando algo. E Deus só prepara coisa boa a nós, irmãos. Amém? Às vezes a gente não entende. Às vezes Deus não deixa ver tudo lá na frente, porque nós nem temos condições de saber as coisas da frente. Deus está trabalhando. Tu entende isso, irmão? Entende isso, irmão? Desde a antiguidade, diz aqui na Bíblia. Desde o início do mundo, que começou a ver esse mundo. Deus está trabalhando. O primeiro trabalho de Deus, qual foi? Não está escrito na primeira página da Bíblia? Primeira coisa que Deus disse, Deus trabalhou pelo poder da sua boca, da sua palavra. Ele disse: haja luz. E houve luz. Tudo que nós conhecemos de luz, irmãos, foi criado por Deus. Há uns meses atrás, foi descoberta uma superestrela. Esses mega telescópios ou coisa do gênero que estão satélites. uma superestrela chamada Cão Maior, ou Cachorro Grande. Talvez ela tenha um formato lá. E essa estrela é tão grande que se a Terra, o planeta Terra, fosse tamanho da cabeça desse microfone, uma bolinha de tênis, poderia se colocar em todo o estado do Rio Grande do Sul, tantas bolinhas e cobririam todo o território do Rio Grande do Sul numa altura de 0,5 metro. Quantos bilhões e bilhões de bolinhas precisaria para encher o Rio Grande do Sul? 50 centímetros de altura de bolinha. A Terra seria apenas uma bolinha. Olha a grandiosidade de Deus. O Deus que fez tudo isso, ele trabalhou, diz lá, hajam estrelas, hajam luzeiros, que era sol e lua, e Deus foi criando e criando e criando, depois criou Israel, levantou de um povo miserável, Deus levanta de maneira sobrenatural, Deus abriu o mar. Quando Deus deu os 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 19, diz que os montes tremeram, os montes fumegaram, deve ter dito algum tipo de vulcão, porque a presença de Deus foi algo tão grande ali, que a terra tremeu. Agora, aqui o profeta está recordando. Ah, Deus, desde a antiguidade nunca se ouviu coisa assim. O Senhor já fez grandes coisas, mas o Senhor continua trabalhando. Lembra o que Jesus disse, João 5,17? Meu Pai trabalha até agora, e eu, falando dele, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha. Jesus tinha curado um homem paralítico num sábado. E algumas pessoas questionaram Jesus, porque aquela cura não podia acontecer naquele dia. E Jesus disse, meu Pai trabalhou nesse homem. Eu trabalhei nesse homem. Veja, irmãos, Deus trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando Deus folgou, quando Deus descansou, é uma figura de linguagem, porque Deus não precisa descansar. Aquilo ali era apontando como o ser humano tem que trabalhar e descansar. Deus não precisa de descanso. Ele fez aquilo para ser um exemplo para nós. Isaías capítulo 40 diz que Deus não se cansa e Deus não se fadiga. Sabe aquele dia que tu chega em casa, a gente diz, estou morto. Isso não acontece com Deus. Sabe aquele dia que diz, eu preciso tomar um banho, não aguento mais? Isso não acontece com Deus. Que você diz, eu preciso dormir hoje, o domingo inteiro, porque eu passei uma semana muito cansativa. Isso não acontece com Deus. Porque Ele não se cansa. Nós nos cansamos. E aí diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por ti, meu irmão. Minha irmã. Até nos incidentes e muitas vezes até nos acidentes. Deus está trabalhando por ti. Até nos imprevistos, Deus está trabalhando por ti. Se você está andando com Deus, Deus está fazendo em prol da tua vida. Pode ter confiança nisso. Mas pastor, não estou entendendo. Descansa em Deus. Confia. Pastor, as coisas fugiram do meu controle. Que bom! Porque quando nós temos o controle, nós entregamos uma parte para Deus e uma parte fica com nós, você sabe. Mas quando você não tem controle nenhum daquela situação específica, você diz, pastor, eu só tenho Deus, então tu tem tudo. O pior é quando tu ainda tinha as rédeas das coisas na tua mão. Então, tu tens tudo. Deus trabalha em favor. Deus é único, irmão, diz aqui, que Deus é singular. Não há um outro Deus comparável a Ele. Deus é único, então, na sua santidade, na sua grandiosidade, na sua capacidade criativa. Deus é único, mas Deus, se por um lado Ele é singular, Deus também é plural. Plural não de deuses, mas plural nas suas obras. Olha em teu redor aí, as pessoas mais próximas. Olha para trás, para frente, para o lado. Achou igual alguém igual a você? Nenhum, né? É isso que eu quero dizer. Deus é plural nas suas obras. Não tem nenhum igual a nós, né? Se a gente se acha feio, vai dizer, ainda bem. E se tu te acha bonito, bom, deixa assim, né? Hein? Vejam, Deus, se nós pegássemos os animais, tem algum animal igual ao outro? Não. Até os cabelos que tu tem na tua cabeça não são iguais, você sabia? Fiquei sabendo hoje. Os irmãos que têm uma testa mais alongada, carinhosamente, né? Você sabia que os cabelos daqui, eles têm uma genética, e os cabelos dessa parte aqui são mais fortes geneticamente? Pode ver os irmãos, agora falando sério, os irmãos com inclinação à calvície. Tá, irmãos? Os irmãos com inclinação à calvície, todos, provavelmente quase todos sem cabelo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha por aí. É, né? Esse cabelo aqui, ó, não cai. É muito raro cair em alguém. Porque geneticamente é mais forte. No transplante, sabe de onde o médico que faz transplante vai buscar? Transplante de cabelo, tá? Ele vai buscar dessa parte aqui. Alguém viu o programa de manhã? Procura aquele médico lá. Viu? Não precisa, Carlos? Tá, tá bem assim, né? Tá bem na foto. Mas vejam, até os nossos cabelos têm diferença de lugar para lugar. A genética dele. Deus trabalha, Deus trabalhou e Deus vai trabalhar. Agora, quando Jesus curava um enfermo, não era trabalho? Trabalho do Senhor. Quando Jesus ali curou cegos, quando Jesus acalmou a tempestade, não era um trabalho da mão de Deus? Quando Jesus expulsou demônios de pessoas, não era o trabalho de Deus? Até Jesus chegou a dizer, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Vejam, quando se expulsa demônios, onde demônios estão governando pessoas, quando a pessoa fica liberta, o que se diz? É mão de Deus. Quando uma pessoa se converte e você ainda diz, eu não acredito que ele se converteu. Mas a pessoa realmente se firma no Senhor e aí você passa a acreditar. E aí você diz assim, meio embasbacado. É mão de Deus. Mas claro que é, meus irmãos. Toda conversão é mão de Deus. Você é mão de Deus. A Bíblia diz, falando fisicamente, que Deus te formou lá no ventre da tua mãe. Quando você era menos de uma colherinha de chá, mas muito menos de uma colherinha de chá. Quando você era um encontro ali apenas do espermatozoide e do óvulo. Não posso dizer nem que você era um punhadinho, porque isso é muito já. A Bíblia diz que Deus te teceu. Tecer é tipo uma mulher que fazia as roupas de linho antigo, fio por fio, não é? E aí tem uma máquina que empurrava. Como é que chama essa máquina? Alguém sabe mesmo? Tear, isso mesmo. O tear, bota fio numa direção, bota fio no outro, empurrava uma tábua, assim era. Deus te fez fio por fio. Teu corpo. Deus deu a nós, Deus trabalhou, irmãos. Então Deus trabalhou muito. Mas o maior trabalho de Deus, eu ainda não falei. A criação foi algo espetacular. Por mais que se pesquisou até aqui, ainda estamos longe de entender muita coisa da criação, do aspecto natural dela. Mas Isaías capítulo 53 fala de Jesus, que Jesus teve um penoso trabalho. Lembram desse verso da Bíblia? Um penoso, penoso, é algo assim que lhe custou muito. Lágrimas, sangue, dor, esforço, o penoso trabalho. O maior trabalho feito nesse mundo, irmãos. Não foi descoberta científica, ainda que muitas delas nos ajudaram. Descobertas de medicamentos, descobertas tecnológicas, tudo isso faz parte da capacidade humana de criar, porque Deus deu essa capacidade humana. Mas o maior trabalho foi feito na cruz. Ali custou muito para o Senhor. A ponto de dizer que foi penoso. Penoso é muito mais que cansativo, que exaustivo. Aquilo ali custou muito para o Senhor. Mas aquele trabalho, o fruto, um pedacinho do fruto daquele trabalho está aqui. Não está aqui? Você pode dizer, eu sou fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Aquilo que Ele fez por mim, me alcançou, eu criei, me transformou. O penoso trabalho do Senhor. E o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua curando, continua libertando, continua consolando pessoas desanimadas. O Senhor continua perdoando. O Senhor continua levantando quem está devagar. O Senhor continua convertendo pessoas. O Senhor continua dando significado para quem está vivendo uma vida vazia, sem gosto. Para pessoas que às vezes estão pensando em suicídio, o Senhor traz de volta essa pessoa o ânimo, a alegria. O Senhor está trabalhando. Você acredita nisso? Ele anda fazendo alguma dessas obras em você. Ou quem sabe já fez todas essas obras e vai fazer muitas outras. E vai chegar o dia que o Senhor vai fazer um trabalho, que Ele vai te levar para o céu. O dia que Deus quer te levar para o céu, não esperneia, viu? Minha esposa já disse, o dia que ela morrer, para não orar para ela ressuscitar. Ela disse mesmo. Bah, mas eu estou com a vontade de não ouvir esse pedido dela. Primeiro que eu não quero que ela morra antes de mim, mas é Deus que determina. Mas se ela morrer, eu vou orar para ela ressuscitar. Eu preciso dela. Ó, Senhor, não é pelo Senhor, é por mim. O dia que o Senhor quer te levar para o céu, deixa o Senhor levar. É um trabalho, está fazendo mais um trabalho para você. Talvez seria o toque final. Eu já vi pessoas espernear, não querer de jeito nenhum, ou elas não tinham certeza para onde iriam também. Talvez essa é a questão maior. Mas se você é do Senhor e chegou a tua hora, claro, se a gente é mais jovem, qualquer um de nós vai dar uma esperneada, né? Não, Senhor, eu quero viver mais, eu quero criar meus filhos, tudo bem. Mas se você já tem 115 anos, não esperneia mais. Ah, agora exagerei, né? Agora exagerei. Mas deixa o Senhor trabalhar. Ele não se cansa. Deus quer trabalhar a teu favor. Agora, uma coisa. Diz no livro de Tiago, de outra maneira, que Deus trabalha contra um tipo de pessoa. Deus trabalha a favor de quem nele espera e nele confia. Mas Deus trabalha contra quem? Os orgulhosos. Deus trabalhou contra o faraó, não foi? O faraó, o super-homem lá da antiguidade. O homem mais famoso, mais rico, mais tudo. Deus trabalhou contra ele. Deus não queria trabalhar contra ele, mas aquele homem endureceu o coração contra Deus. Aquele homem endureceu a ponto de o filho ter que morrer. Teve um homem que Deus trabalhou contra, um homem chamado Herodes, um homem mau, um homem vingativo. E um dia ele foi num lugar, ele era um grande político da antiguidade, e o pessoal começou a aplaudir ele no sentido de dizer, esse homem é o nosso Deus, esse é Deus, esse é Deus. E de repente Deus puniu ele, porque ele não deu a glória para Deus, mesmo sendo descrente, devia dar aquela honra para Deus. E sabe o que aconteceu com o Herodes? Teve um ataque de vermes, diz na Bíblia. E saía vermes pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. Vamos parar aí. Morreu. Teve um casal ali na igreja, Atos. No capítulo 5, um casal chamado Ananias e Safira. E esse casal talvez começou bem um dia com o Senhor, mas depois se desviou e planejaram enganar os apóstolos. E eles foram punidos, não pelo apóstolo Pedro, ali na cena está Pedro. E o casal, ambos morreram na hora, como se tivessem sido fulminados por um raio. Quem os puniu? Deus. A obra de Deus, às vezes você vê um ímpio morrer, e a gente olha para aquilo e diz, o diabo matou ele. Até pode ser verdade que foi o diabo que matou ele. Mas quem liberou o diabo para executar? O diabo não pode fazer nada por conta própria. Você está entendendo? Morre uma pessoa malvada. Uma morte brutal, violenta, coisa assim. Talvez algum cristão que tenha sido perseguido por aquela pessoa diz: Deus fez justiça. Alguém diz: foi o diabo. O crente diz: foi Deus. Foi ou não foi, irmãos? Foi Deus. Quando José foi perseguido pelos próprios irmãos, lá no início, na história bíblica, os irmãos venderam José, maltrataram, espancaram, mentiram em casa para o pai. José, 15 anos depois, se torna o grande governador do Egito. E os irmãos vão lá comprar comida e acaba que José se revela para eles: eu sou o José que vocês venderam para o Egito. Aí os irmãos começaram a tremer, achando que o José iria persegui-los. E sabe o que que o José disse? Foi Deus que me mandou para cá, na frente, para preservar a vida de vocês. Houve a maldade dos irmãos, sim. Houve um intento maligno de acabar com o José, houve sim. Mas por trás daquilo, Deus governava. Deus mandou José na frente. Essa é uma leitura espiritual de um fato ocorrido, de um fato ruim, um fato de família. Mas é uma leitura espiritual. Foi Deus. Quantas vezes Deus já te impediu que acontecesse algo, ou que você fizesse algo, ou que você queria comprar algo, queria, Deus impediu, e você até ficou bravo com Deus. Passado um tempo, você: obrigado, Senhor, que o Senhor não deixou eu comprar aquele negócio. Ou quem sabe teu pai e tua mãe disseram: não faça isso, e você ficou bravo com Deus. Teus amigos fizeram, se deram mal. Deus te guardando pela boca do teu pai e da tua mãe. Muitas vezes Deus te abençoando pela boca do teu pastor. Deus te abençoando pela boca do teu patrão. Bom, podia estender isso aqui. Deus cuidando de ti. A gente às vezes não entende. Muitas vezes eu disse para os meus filhos em casa, eles não entendiam. Nós pais temos no mínimo 20 e poucos anos mais que eles. E às vezes um filho jovem ou ainda criança não entende algumas coisas. Muitas vezes eu dizia: filho, baixa a cabeça e obedece teu pai. Sempre que isso aconteceu, e graças a Deus aconteceu sempre. Às vezes meio esperneando, mas acontecia. Eles foram abençoados. Sempre. Eu vou encerrar com uma historinha da minha infância. Já te apavorou, né? Nós não tínhamos bicicleta. Nós éramos 4 irmãos, 4 filhos homens. Minha mulher, a minha mãe só teve filhos homens. E a gente não tinha bicicleta. Então a gente pedia bicicleta emprestada para os outros. A gente ia para dar uma voltinha. Mas a voltinha, eu saía de manhã, voltava meio-dia, voltinha. Né? Fome de bicicleta, criança, jovem, para tudo, um sonho era uma bicicleta. Meu irmão ali sempre foi músico, desde 4 anos já tocava instrumento, meu irmão mais velho. Os outros, nem com 400 anos, não tocam nada. Né? Mas aquele, Deus deu um talento para ele. E ele, uma vez, nós não éramos cristão, e ele tocou um carnaval, tinha uma banda, tocava um carnaval. Eram 4 noites e 2 tardes, o contrato. Aquele dinheiro ele ganhou, devia ter uns 17, 18 anos, e comprou uma bicicleta para ele. Eu vou dizer a marca, a maioria vai lembrar, Monark. Lembra Monark? Era uma bicicleta, último grito. Olha, foram 4 noites de trabalho e 2 tardes, isso é puxado para um músico. E o instrumento dele ainda era um instrumento de sopro, isso para... E tem que ter muito pulmão nesse tempo aí. Comprou a bicicleta e aí ele não estava em casa. E casualmente ficou a meu encargo de buscar um instrumento musical numa outra casa, longe. A nossa cidadezinha lá era cheia de sobe e desce, e bastante, não é pequena, a subida e descida. E a minha mãe disse assim: filho, vai buscar um instrumento lá na casa dos amigos. E aí veio a grande coisa, com a bicicleta nova. Oh, hoje eu lavo a alma, né? Peguei aquela bicicleta com todo cuidado, novinha, novinha, novinha. A minha mãe disse assim, a última recomendação, não corre. Coisa de mãe, né? E coisa de filho. Eu não disse para minha mãe, porque eu respeitava ela muito, viu? Também era 3 vezes por dia. Xarope. Entenderam, xarope? Não corre muito, meu filho. E eu aqui dentro, só a 200. Só a 200. Irmãos, peguei aquela bicicleta e fui. Tudo bem, na volta, a nossa cidadezinha lá, não tem asfalto, é paralelepípedo, aquela pedra cortadinha. E eu estou tão empolgado com aquela bicicleta nova, já com instrumento nas costas. Vai descendo numa descidão um Fusca, muito devagar, ou eu muito rápido, não sei bem quem era. E eu ultrapasso, ou tento ultrapassar o Fusca pela direita. Tudo certo, né? E quando eu estou na metade do Fusca pela direita, o Fusca também dobra à direita. Claro que eu caí com bicicleta, enrolou, e era aquele Fusca antigo, que no para-choque traseiro ainda tinha duas coisas assim para cima. Quem lembra desse Fusca? Eu acho que era o ano 63 que começou a aparecer Fusca, o ano que eu nasci. E a bicicleta engancha no para-choque e o Fusca vai andando. Resultado, vocês já sabem, né? Como é que eu chego com essa bicicleta em casa? O que é que eu digo, mãe? Eu estava andando bem devagarinho. De jeito, não tem como andar devagarinho, ultrapassando um carro pela direita. Sabe o que eu aprendi com aquela desobediência interior? Eu não bati boca com a minha mãe, não. Mas foi uma desobediência interior. Deus viu aquilo. E Deus tinha que trabalhar isso em mim. Até hoje, essa história fazem 35 anos ou mais. Talvez 37 anos. E ela está tão viva. Eu vejo todas as cenas, como eu estou contando aqui, eu estou vendo tudo. Estou vendo o Fusca. Estou vendo a bicicleta, novinha, era uma cor mostarda, a bicicleta. Não sei se alguém lembrou dessa cor mostarda, antigamente tinha. Estou vendo ela toda estoporada, como diz na nossa cidadezinha lá. A bicicleta toda arrebentada. Mas eu também estou vendo aqui dentro uma lição de Deus. Deus estava trabalhando, me ensinar num ato, vamos dizer, num ato de rebeldia silenciosa. Porque foi silenciosa, né? Não disse para minha mãe que eu ia só a 200. Eu não estava a 200 também, isso não é verdade, tá? Eu acho que eu estava a uns 60, 80. O que, é que vocês acham para uma bicicleta? Bem razoável. É tudo que tinha. Deus tinha que me ensinar. Claro, não foi a única vez que Deus me ensinou uma coisa que eu tenho que melhorar a minha vida. Muitas outras coisas Deus me ensinou. Mas eu também devo dizer, eu aprendi, e até num acidente, gerado por mim, por uma desobediência interior, até ali Deus me ensinou. Pode ser que aconteça coisa parecida contigo. Tomara que não. Mas eu acho que um pouquinho aconteceu ou acontece com todo mundo. Mas o mais importante é que lição nós tiramos. Saber, Deus, o que o Senhor está me ensinando? Deus, o que estás trabalhando na minha vida nesse momento? Há uns dias atrás, eu saí de férias, eu e minha esposa. E um dos irmãos, foi um casal conosco, teve um problema na passagem aérea. E no dia da viagem, foi sexta, no dia disseram que a passagem dele estava toda cancelada, toda. E eu ia viajar à noite. E esse irmão, ele assim, muito de... Ele mesmo nos disse, olha, dá um problema, às vezes eu não luto até o fim. Eu já, tá bom, deu problema, deu, tá bom, eu desisto. E Deus queria ensinar uma coisa para ele, nós descobrimos isso depois. Aí ele me ligou e disse, Paulo, deu um problema na minha passagem, acho que não vai dar para viajar, vamos lá, eu vou contigo no aeroporto. Fomos no aeroporto, todas as portas, todas as possibilidades fechadas. Era férias agora, férias de julho. Não tinha uma passagem sequer para onde nós íamos. Não tinha. E eu disse, vamos tentar. Vamos tentar, vamos lá. Ah, liguei para pessoas amigas minhas que mexem com um negócio de turismo. E tentamos, todos diziam, não, não tem, não tem. Bom, viajar no dia, tu vai tentar comprar uma passagem hoje, daqui, agora de noite, daqui para São Paulo, provavelmente não tenha. Tudo lotado. Aí aquele irmão, eu disse para ele, tu vai ficar aqui, na fila, esperando a desistência de alguém. Tu vem com as tuas malas para o aeroporto. Tu iria com as tuas malas para o aeroporto sem passagem? Fala a verdade. Louco para viajar, mas sem chance. Tu fica na fila. Eu liguei para o meu irmão, que é pastor lá em Pelotas, o Cláudio. Contei rapidinho para ele. Isso era 6 da tarde. Se saísse a viagem dele, seria às 9, né? 8:30, 9. O Cláudio disse para mim, o Cláudio é um homem que Deus tem usado muito em cura. E ele disse para mim, ele vai viajar. Tem um outro irmão que Deus usa muito em profecia aqui na igreja. Falamos com ele, ele disse, manda para o aeroporto porque ele vai viajar. E ele, em obediência, foi para o aeroporto, sem passagem. Mala pronta. Alguém diria, bom, mas pode ser uma baita frustração, né? Tem que voltar com as malas, chorando para casa. Aliás, acho que ele já foi chorando para o aeroporto. É, te coloca no lugar dele. Era 8:30, ele me ligou do aeroporto. O voo era às 9, né? Tem uma passagem. Não, mas é para o casal. Uma passagem, ele disse, fica aí, porque Deus não faz serviço pela metade. Em cima da hora de fechar tudo, surgiu a outra passagem. Ele disse, só deu para empurrar a mala para dentro das coisas lá e vamos embarcar. Só deu para embarcar. Aí chegando, estou contando a história para vocês. Chegando, era para ali para Buenos Aires. Pertinho, uma hora e pouco de voo. Ele não tinha passagem para o outro local onde nós íamos. Chegou lá, tinha passagem. Deus está trabalhando. Olha, eu vou dizer para vocês, irmãos. Ele e a esposa estavam mal. Sabe o que é mal? Uma viagem que ele planejou, acho que 3 meses. No dia, sabe que não dá para ir. Mas Deus queria trabalhar uma coisa nele. O que era? A perseverança. Vai para a fila, sem passagem. Deus pode estar querendo trabalhar uma coisa. Ou Deus está trabalhando em ti algo. E você está esperneando, reclamando. Deixa Deus concluir o trabalho. Deixa Deus levar até o fim o que Ele quer fazer. Vamos ler o versículo de novo? Vamos ler o versículo, irmãos, olha ali. 64:4 de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu trabalha muito? Eu acho que sim. Essa igreja aqui não para preguiçoso. É verdade? Eles sabem que eu não gosto de preguiçoso, eles vão embora. Acho que nenhuma igreja séria gosta de preguiçoso. Deus não gosta porque Deus trabalha. Trabalhar, quando você trabalha, você está se assemelhando a Deus. Você sabia? Veja. Deus trabalha a teu favor. Ele não quer trabalhar contra ti. E se Ele trabalhar contra, é ainda para te levar para próximo dEle de novo. Deus trabalha a favor de quem nele espera. Deus pode estar trabalhando em ti, sim. No meio de dores, Deus trabalha. No meio de perdas, Deus está trabalhando. Até no meio de decepções nossas, Deus está construindo algo no nosso coração. Agora, o importante é aprender com o teste de Deus. Muitas vezes Deus trabalha dando. Aí tudo é fácil. Às vezes Deus trabalha tirando. Aí a gente reclama. Às vezes Deus trabalha nem dando nem tirando. Te dando um tempo de espera. E pode ser que a gente queira. Não força a barra quando Deus fechou a porta. Lá adiante ele pode abrir. Um dia um pastor amigo, mais velho, disse para nós, num grupo de pastores, aprendam a deixar Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. O grande problema é que a gente às vezes quer ocupar aquele lugar, né? Que é dele. A gente quer ocupar, fazer as coisas acontecer à nossa moda. Deixa Deus ser Deus. Seja trabalhador, seja firme, seja dedicado. Mas tem coisa que foge da tua alçada. É de Deus fazer. O que cabe a ti, faça. O irmão que embarcou na viagem, só embarcou porque foi lá para a fila sem nada. Se tivesse ficado em casa chorando e deprimido, não tinha viajado. Mas foi para a fila sem nada. E eu consultei dois homens que eu sei que Deus usa nessa área. E ambos me disseram a mesma coisa. Vai para o aeroporto. Aí tu tem que crer no que Deus falou através dos seus servos ou não. Né? E ele creu, e porque creu foi honrado. Deus trabalha para ti, não trabalha? Trabalhou no passado. Trabalhou desde o ventre materno. Trabalhou em Cristo. O penoso trabalho pela tua vida. E Deus continua no dia a dia trabalhando para abençoar, para ensinar, às vezes para disciplinar. Deus está trabalhando. Deixa Ele trabalhar. Amém? Deixa Ele trabalhar. É muito boa a palavra de Deus, né? E aí, Celso? Tem muitos Celsos aqui na igreja, ali tem outro. Celso, recebeu essa palavra para ti, Celso? Eu sei, um homem que se converteu mesmo, né? É isso. Deixa Deus trabalhar. Eu vou olhando para alguns assim, e aí, deixa Deus trabalhar. E aí, Daniel? Deus está trabalhando aí? Claro que está. As moças ali, não sei o nome de todas, mas... Deus está trabalhando aí, Kelly? Tá? Nos pais de família, mães? Deus está trabalhando aí? Tá, né? Está trabalhando ali, né? A mãe lá dentro do berçário, Deus está trabalhando? Tá. Olhem aí, ó. O irmão Marcos, de pé, lá no fundo. Deus está trabalhando em ti, né, Marcos? Na tua família. Jorge, lá no fim da fila. E eu podia, citando muitos aqui, eu pego alguns nomes. Deus está trabalhando em favor dos que nele esperam. Anda com Deus. Como muitas vezes eu disse para os meus filhos, e vou dizer sempre que necessário. Às vezes tem que dizer, baixa a cabeça. E obedece teu pai. Isso dá certo. Uma mãe veio me contar antes do culto. Pastor, que bom. Minha filha estava assim, querendo fazer outros caminhos. E não era caminho de pecado, mas era até caminho de ministérios. E para outro ministério. E a mãe nos perguntou, e disse, não, bate o pé. Fica aqui contigo, onde tu congrega, fica tua filha, depende de ti. Não foi, mãe? Nem vou olhar para ela para não, né? E a mãe veio me dizer, pastor, ela está totalmente integrada na nossa igreja, participando, feliz, porque obedeceu a mãe. Tem uma bênção em obedecer pai e mãe, vocês sabiam? Tem uma bênção. Se alguém aqui se rebelou contra pai e mãe, vai pedir perdão para os teus pais. Mas esse assunto agora é dia dos pais, né? Vou guardar esse para lá. Deus está trabalhando. Eu estou querendo falar, viu, gente? Mas eu vou, prometo. Parei. É que tem dois irmãos, né? Deus está trabalhando, não está? Não, mas dois de sangue, né? Dois de sangue. Não vou dar palavra para vocês, que eu sei que vocês gostam de falar. Aí, não. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu sei que o Daniel, o pessoal do louvor, tem aquele hino, acho que o Deus é fiel e especial, né? Se você gostaria de pedir algo ao Senhor agora, você sabe que Deus está trabalhando, e às vezes Deus trabalha como se fosse num palco lá atrás das cortinas. O público não está vendo, mas Deus está trabalhando. Pode ser que nem você está percebendo, mas Ele está ativo. Deus tem provisão, livramento, milagre. Às vezes Deus trabalha com julgamentos também. Mas que a gente possa ouvir antes de chegar o julgamento. Se você precisa, de repente você diz: Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um milagre. Eu preciso de uma intervenção do Senhor, logo, imediata. Não é pecado orar assim, viu, irmãos? Não é. O próprio rei Davi, num momento de grande angústia, ele disse: Deus, te apressa em me socorrer. Outra vez Davi orou e disse: Deus, levanta-te, como que se Deus estivesse deitado ou dormindo, mas não estava. Mas o Davi, numa linguagem humana, diz: levanta-te, Senhor. Pode ser que hoje à noite você precise dizer: Deus, por favor, a situação está angustiante, é muito pesada para mim, te apressa, Senhor, te apressa, em meu favor, ou em favor de um querido meu, em favor de uma situação profissional, te apressa, Senhor. Mas lembre, quer Deus se apresse, quer não, o relógio dele é diferente do seu, diferente do meu. Ele vai agir, Ele está trabalhando. E você pode confiar que o Senhor nunca, jamais se atrasa. Confia o Senhor a tua vida. Confia nas mãos do Senhor. O profeta Isaías disse também que as mãos do Senhor, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. A mão dele está estendida. Mãos estendidas são mãos que estão trabalhando. Braços encruzados é um sinal de inatividade. Mas ele tem a mão estendida. Fala da tua causa para o Senhor, fala. Ou da causa de um filho seu, de uma filha sua. Ou a situação do teu pai ou da tua mãe. De um amigo que você quer tão bem. Fala da sua causa. Sabe que o Senhor está trabalhando. E que Deus nos livre de qualquer um endurecer, de nós endurecer o coração. Porque então Deus se levanta contra. Olhe para o céu, olhe para o céu.